Estavam três cientistas, um português, um inglês e um francês. Estavam a discutir qual o país mais desenvolvido em ciências. Então vira-se o inglês. Bem, o meu país é o mais desenvolvido em ciências. Manda foguetões à Lua. E perguntam os outros. Mesmo à Lua? Não, fica aí a coisa de 2 metros. O francês começa a esfregar as mãos. E diz ele. Olá, então o meu país ainda é o mais desenvolvido em ciências. E dizem os outros. Então porquê? Manda submarinos ao fundo do mar. Mesmo ao fundo do mar? Não, fica também aí a coisa de 2 metros. Português começa a esfregar as mãos. Bem, meus senhores, tenho que vos informar que Portugal é o país mais desenvolvido em ciências. E diz os outros. Então porquê? Em Portugal as mulheres têm filhos pelo cu. Mesmo pelo cu? Não, fica aí a coisa de 2 dedos.